Alfa, Rita se libertou. Recrute um grupo de adolescentes com garras. Sejam bem-vindos a mais um Failcast. Eu sou o Richard Ribeiro e hoje eu tô aqui com... O Derek. Pode Vitor, lá do Pode Animar. Mikira, do Pode Animar. Hoje nós vamos falar sobre o filme dos Power Rangers. Será que esse filme vai ser bom? Será que esse filme vai ser ruim? O que esperar desse filme? Não tenho adjetivos pra qualificar esse filme. Então, vamos nessa. O filme sai dia 24 de março do ano que vem. Ele só existe porque a Saban fez o acordo com a Lionsgate, que é o estúdio por trás de Jogos Vorazes e a série Divergente. E a junção desses dois nomes importantes vai ser possível esse terceiro filme dos Power Rangers sair do papel. É um reboot, né? Continuação, não é nada. Isso é importante, viu? Saber, porque ninguém sabe ainda. O que se sabe é que os nomes dos personagens serão os mesmos da série, né, original de 93. Então é o Jason, a Kimberly, a Trini, o Zack e o Billy. Vai se passar na Alameda dos Anjos, mas a história em si não se sabe. Tudo que a gente tem até agora são algumas artes conceituais e algumas imagens que vazaram do set. A gente tirou foto lá do set. O elenco, os atores principais são 5 desconhecidos. A única atriz famosa do elenco é quem, Richard? Elizabeth Banks, que ela vai fazer a Rita Repulsa. Isso, uma versão gostosa de 2017. É interessante salientar que a maioria, tá certo. Os atores do elenco, eles vão estrear agora, né? Eles vão estrear com o filme de 2017. Então, tem uns dois, se não me engano, que já fizeram alguns outros filmes, mas filmes pequenos. Que ninguém assistiu, né? Exatamente. E a Lionsgate, cara, eu tava dando uma olhada sobre ela aqui. Ela é a produtora de Amanhecer Parte 2. Sim, os filmes do Crepúsculo que criaram a Lionsgate. É a parte ruim que eu não conto, né? Mas é verdade. E o diretor, o que que ele fez, Vitor? Fala pra gente, que você já sabe. O diretor, ele fez Projeto Almanac, né? Que também ninguém assistiu. Eu não assisti, você assistiu, Kira, o Projeto Almanac? Viu? É. Putz, eu não faço nem ideia do que é o Projeto Almanac. Eu ouvi falar e, pelo que eu tava vendo no meu Facebook esses dias, é o filme da vida de alguém. Qualquer filme é o filme da vida de alguém. Da vida, é. Até Crepúsculo. Até um... olha, eu acredito de muita gente ver esse filme, viu? Mas diretor é um Zé Ninguém. É o Dean Israelit, né, que ele é sul-africano, e é isso, é um Zé Ninguém que pode ser alguém. Ou pode ser um Zé Ninguém pra sempre, ou depende do que ele vai... enterrar a carreira dele só com esse filme. Ou alguém odiado pelo resto da vida. Então. Também, o que é muito comum também, quando se trata de uma coisa que é muito, que tem muitos querida. Fãs, né, se ele cagar, ele nunca mais vai fazer nada. Mesmo com diretor desconhecido, elenco desconhecido, nós temos roteiristas muito conhecidos. Temos roteiristas que já trabalharam em Thor e em X-Men First Class. Exatamente, eles também trabalharam na série Terminator, né? De Sarah Connor Chronicles. E Fringe também. Fringe? Eles trabalharam juntos, inclusive. Os dois roteiristas que trabalharam juntos. É, nos mesmos títulos. O Ashley Miller e o Zach Stentz. Que são os mais famosos. Os roteiristas é o que tá salvando o filme por enquanto, porque não sei não, hein? Mas o mais interessante é que a Lionsgate deu um orçamento de filme de verão, 120 milhões, é muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo, é mais que o dobro que Deadpool. É com o dobro do orçamento que Deadpool teve, é muito dinheiro pra um filme com ninguém famoso. Não sei não, porque eu acho que pra um filme... No nível dos filmes que temos no cinema hoje em dia, dos Power Rangers, ou seja, muito alienígena, muita animação, muito efeito e muita tecnologia, eu acho que até não tá muito dinheiro envolvido não. E outra coisa que eu queria comentar, a Saban nunca fez uma série, nenhuma temporada de Power Ranger com atores conhecidos. Ninguém é conhecido. Sim, isso aí é verdade. Mas a maioria dessa galera continua desconhecida até hoje, né, cara? É, o que é verdade também. O único famoso, o único que extrapolou, acho, foi o... O que virou lutador de MMA? O único que extrapolou foi o Tommy. De resto, na verdade, ninguém... é porque nós não vamos encontrar esses caras por aí atuando comumente. Eles têm uma especificação diferente pra atuar. Então, tipo, como você vê, muitos deles voltam a aparecer na mesma série de Power Rangers e outros deles vão fazer artes marciais ou outra coisa do tipo, porque eles não são atores comuns. Eles são lutadores. É, uma atriz pornô, quando para de fazer pornô, ela não vai fazer filme comum. Por quê? Porque ela não sabe. Não é especificação. Fala isso dela. Pra Sasha Grey. Tommy, é, mas o Tommy é o Tommy Talarico da VGL? Que? Por que VGL? Desculpa, por que é VGL que eu não sei? Video Games Live. Não, é o Tommy, é o personagem. Thomas Oliver, cara, Thomas Oliver. Sim, mas, é, o, sim, eu sei, mas é o é mesmo cara. David, coloca no Google Jason David Franco, acabou. Calma aí. Que você vai saber quem é, dá um Google aí. Eu sei, eu conheço esse nome. Deve ser a mesma pessoa, mas... É, o peraí, Ranger Jason? Verde. Jason David Franco. Frank. É ele mesmo. Ele mesmo, o cara da VGL. Ah, é? É? Ah, então, sabia, não. Desculpa. É o guitarrista. Então. Ah, desculpa, é que nós que não sabemos. É, esse olha, cara olha só, é tudo, ele cultura. já foi não sei quantos Power Rangers. É, que ele fez o Power Rangers Mighty Morphe, o Zell, é, o Turbo. Rangers. Oi, desculpa. Ele fez o Turbo? É o Jetpack Ranger. Fez, ele foi um Ranger Turbo por algum tempo. Que depois ele voltou no Dino Thunder. Dino Thunder? Isso. É, né? É. Que foi... saiu o próximo nome em inglês. Não, é que a gente tá ficando louco já. A gente já fala. O esquema já, é fazer já, um crossover só com os Rangers dele. Nossa, vai ser tipo... Mas já existe, cara. No Power Ranger Dino Thunder, ele enfrenta as versões anteriores dele num sonho. Ah, é? Olha aí, sério? Ó. É. Ele é congelado, ele fica congelado e congelado inconsciente, ele enfrenta as versões anteriores dele no sonho. Nossa, isso não lembrava, não. Um espetáculo de esquizofrenia. É tudo que Power Rangers é, cara. Não, mas não. O Tommy é porque, cara, desculpa, eu não vou chamar ele de Jason, vou chamar ele de Tommy porque é como eu costumo dizer. O nome dele é Tommy, pra gente o nome dele é Tommy mesmo. É Tommy. Então, eu sabia que ele era da VGL porque, por causa do 99, ele sempre fala dele, assim, quando eles falam da VGL. E faz parte com o tópico deles, né? Então, foi isso que eu estranhei, mas é mesmo, cara, ele virou lutador também, né? Legal. Então, tem até uma foto dele aqui. Beleza, só uma pergunta aqui, rapidão. Todas as sagas de Power Rangers são ligadas no mesmo universo? Todas. Então ele é o mesmo cara toda vez que ele aparece? Sim, porque ele é o Tommy Oliver, sempre. Ele vai sendo... ele vai ganhando promoção dentro da escala Power Ranger. É, ele sobe e desce, que ele vira Ranger vermelho, e depois não é mais e tal. Deixa eu explicar a história do Tommy. Agora ele vai explicar... Senta que lá vem a história. O Lord Zedd e a Rita Repulsa, tipo, resolveram usar fogo contra fogo. Então eles criaram um Ranger pra enfrentar os outros Rangers, que foi o Ranger Verde. Uhum. E no meio da história, ele se toca, hello, e vira do bem. Uhum. Só que aí a Rita e o Zedd ficam bolados com ele. Não, cara, você trabalha pra gente. E pegam os poderes dele de volta. Daí o Zordon e os Rangers fazem um mofado novo pra ele, aí ele vira o Ranger Branco, do Tigre Branco. Uhum. É. Depois de tudo isso, o Zedd e a Rita, eles levam o Zordon, eles invadem a Terra e levam o Zordon, destroem toda a base e tiram os poderes dos Rangers. E lá, eles ficam sem poderes, eles encontram o Alpha, o robôzinho, e o Alpha diz que existem outros mofadores. E esses mofadores estão escondidos e... Os Cristais Zio. Isso, os Cristais Zio. Que estão no subterrâneo. E lá eles encontram os cristais e viram Ranger, Zio. E durante a saga Zio, o Alpha tá construindo os mofadores turbo, porque eles acham que os Zio são fracos demais. Daí eles, por própria vontade, eles abandonam os mofadores Zio e começam a usar os mofadores turbo. Só que, tipo, acontece outra invasão e um Ranger morre. Desculpa, quem morre? Porque eu não lembro. a amarela do Turbo, eu acho. A... Power Ranger Mori? Aisha? Sim, cara, sim. Não, tipo, eu acho que não, Pira. Não é dito na série que eles morrem. Porque a pessoa, como é pra criança, dá uma amenizada. Tipo, ah, os Rangers não estão mais entre nós, não vão mais lutar conosco. Virou faísca até sumir. É. Brilhou. Brilhou purpurina. O Turbo é aquele que tem... os carros. É losão? Não, eu não sei. É só forma geométrica. Enfim. Não. Não, então esquece. O visor deles são... os dos visores são para-choques. É, isso aí. Dá um Google. E como que o dos dinossauros se mistura com isso, cara? Ih, mas só aí são 10 anos depois, entendeu? É. É 10 anos depois de tudo. Tem várias séries no meio. Aí depois o Tommy volta. Entendi. Tipo, o Tommy deixa de ser o Ranger Vermelho Turbo por própria vontade. Ele vai embora e deixa ele um cara aqui. Passa pro TJ, né? Isso, TJ. Daí eles são invadidos de novo, perdem os poderes de novo. E eles são levados pro espaço, onde eles viram os Rangers do espaço. E começa. E o Tommy é meio que esquecido. E Power Rangers começa a sair do planeta, que vem o espaço, a galáxia. Depois volta. Aí Entendi. Tem umas 5 temporadas de volta. E depois eles vão pra uma cidade onde o Tommy Oliver, que não é mais chamado de Tommy, é chamado de Dr. Oliver. É um arqueólogo, ele, né? É. Ele... Por que o cara que era Power Rangers decidiu virar arqueólogo, cara? É, porque se aposentou, ele gostava de dinossauro. Não deveria... Ele devia virar biólogo, ele era o tigre. Aí uma mulher que era bem muito amiga dele, diretora de uma escola, chama ele pra dar aula de história nessa escola. E nessa escola acabam caindo 3 pedras, e 3 garotos encontram essas pedras e viram Rangers. E que conveniente. Ele descobre, e a diretora tem um lancezinho com ele, e a diretora ajuda os Rangers. Aí eu depois queria... ele é de novo e só volta no Mega Force. Ah, ele como tem aquela... ele ainda volta depois? Lá. Não, mas é só no episódio só. Ah, Rangers. Tá. Ah, eu não cheguei a assistir. Que voltam vários Rangers. Tá na minha lista. Durante o ano passado, eu assisti todas as sagas de Power Rangers na Netflix. Tudo. Saiu, né? Não tem todas mais, né? Tem sim, tem tudo. Todas? Eu acho que não. Até o de Lothiard. Vou ver já, peraí. Porque eu acho que saíram algumas. Eu gostei desse do dinossauro, tipo, pra caramba. É, eu também gostei muito. Eu até postei um pouco melhores quando era novo, mas aí vieram outros melhores. Ah, é. Tem sim, Kira, desculpa. Tem lá todas. Eu, dá pra assistir, dá pra ficar meses vendo Power Rangers. É, eu fiquei um ano. Eu acho que a gente tá saindo um pouco do foco do filme, tá entrando muito na série. A biografia do Tommy é importante. É meio importante. Tá no tema do filme. Richard, é meio que inevitável a gente sair um pouco do filme, por a gente não ter muito conteúdo sobre o filme, sobre o que a gente fala dele. Ele é tipo um Stan Lee dos Power Rangers, né? Vamos colocar ele na cena ali, entregando um pacote. Ah, olha você. Ótima comparação. Você não duvide, viu? Eu não duvido não, acho que vão fazer isso mesmo. Vai ser o Stan Lee dos Power Rangers. Eu também pensei nisso. Porra, cara, ele tem que ser o Stanley Power Rangers. Que ele já veio aqui no Brasil, já. Ele é bem. Porque ele é bem tipo esse ator. Quem? O David Jason. Sim, a VGL é aqui. É? É? Então, é. Que vem todo ano pra cá. Ele vem todo ano pra cá. Que ele é bem simpático. E ele fala português? Não, né? A gente força a amizade, né, Richard? Ah, Deve falar bom dia, boa noite, obrigado. Oi. É, porque português é muito difícil, né, cara? É. Só mais alguma coisa ele precisa falar, sim, com certeza, alguma coisa ele fala. Cara, ser 15 mil Power Rangers e ainda falar português é. Pô. É, cara, é já dos Power Rangers. O Kira disse que o orçamento é compatível? Eu acho que é compatível mesmo com o filme. Dessa magnitude. Dessa escala, é. Então, só pelas artes conceituais que saíram no estilo Pacific Rim, eu acho que vai isso mesmo. Então, sim, mas eu acho muito arriscado, porque pode não dar certo. Qualquer coisa que você for fazer no cinema é arriscado. Não, Jogos Vorazes foi muito arriscado no primeiro filme, cara. Sim, foi, mas quanto que custou? Não faço a mínima ideia, vamos ver. Eu vou ver já, peraí. Custou 78 milhões. É, foi baixo. Entendeu? Pra um filme inicial, você não chuta lá em cima, você chuta lá embaixo, porque você não sabe como que o público vai né, receber isso. Mesmo, cara, quando eu falei que o orçamento tava razoável... Eu tinha esquecido das batalhas de Megazords. Puxa, então, olha o negócio que eu te mandei aí. É totalmente Pacific Rim isso aí. Vai acabar com a cidade. É, mas quem se importa com cidade cenográfica, cara? A gente quer ver Megazord descendo a porrada nos alienígenas. Cara, quem liga pra cidade de papelão? Essa cidade aí é história. Isopor, será que vai ser isopor? Prédio? O monstro vai virar de costa, você vai poder ver o zíper? Ai, olha... Cara, sinceramente, assista um Power Rangers de Notchard, que é do ano passado. Não, é desse ano. Não, é do ano passado. É, cara, ano passado. A tecnologia é incrível, é surpreendente. Não tem mais nada de papelão, Megazord de brinquedo, que você bota num cenário microscópico. Não é, é tudo digital. Mas não é perfeito ainda, né? É meio baratão, né? Perdeu a graça. O Power Rangers de Notchard é muito bom. É muito bom. É bom mesmo? O legal de Power Rangers é o bagulho ser galhofa. O cara dá o soco no ar, o maluco voa. Vou fazer uma referência aqui, óbvio. No nível de uma armadura do Tony Stark. Olha! Será que o Stark tá financiando os Rangers? Então, vai que... Pior que tá mesmo, cara. Pra mim, o legal de Power Rangers é que é um negócio muito tosco. É tipo... Soco no ar e o maluco voa longe, é um colan que solta faísca. Pô, é isso que eu gosto em Power Rangers. Você tem que assistir os depois de 2010, você vai ver o que é incrível. É, os mais novos são bem feitinhos mesmo. De falar, quando o Power Rangers começou a ficar com uma tecnologia sensacional, foi no Operation Overdrive. O Operação então, Ultra Veloz. Você só acompanha até o SPD só. Mas... Cara, esse Power Ranger, ele é incrível em todos os quesitos, o roteiro dele é surpreendente, cara, no Ultra Veloz. Ah, é? Cara, o Ranger Vermelho, ele é filho de um ricaço que contratou os Rangers pra encontrarem joias. Hã? Ele é o Ranger Vermelho contra a vontade do pai, mas ele é um Ranger... E no meio da série, no decorrer da série, você descobre que esse menino, ele não é humano, ele é um androide, e ninguém sabia disso, nem ele. Meu Deus, um plot twist, que Power Rangers, quem diria, hein? Né? E essa é a famosa série dos Power Rangers, que eles pegam um Ranger famoso de cada temporada antiga e colocam... Pra voltar, né? É. O Adam volta, né? O... É, o preto. O Mastodonte, né? É. Eu só vi a foto, só. Mas aí fica misturado, tipo, um é dinossauro, o outro é não sei o que lá, o outro é não sei o que lá. É, mas é só uma... Participação só, é só simbólico. Ah. Rapidinho, eu tenho uma objeção a fazer. Faça. Vocês estão falando aí, eu fui dar uma olhada sobre Dino Charge lá e tal. Pô, no maior otimismo, né? Mas eu tô assistindo as lutas coreografadas e o bagulho bem. Até que as lutas ficaram bem maneirinhas. Mas aí de repente me aparece um dinossauro vermelho sem textura nenhuma, cara. Coisa. 3D do Cassiopeia, cara. Como é que você tenta levar a sério isso? Então, aí é onde o dinheiro não chega, entendeu? O dinheiro acaba antes disso. Não tem dinheiro pra fazer isso. O novo precisa ter uma textura, pelo menos. Ah, não. Mas é o novo, cara. De 2016, cara. Olha sério? O vídeo aí que tu vai ver que eu tô falando. É, cara. Deixa eu ver. A luta, realmente, ela é bem coreografada, bem feita e tal, mas, pô, continua com as mesmas coisas clássicas de Power Rangers, de explosão lá atrás e... Coisas não são detalhes, são a essência que você pode mudar. Sim, eu sei. Mas isso é o que eu acho que não vai ter no filme, cara. Eu acho que eles Eu acho que esse filme, eles vão tentar transformar Power Rangers numa coisa crível, numa coisa séria. E eu acho que não vai dar certo se for por esse lado. Ou esse filme, se ele for crível e sério, vai ser muito bom, ou vai ser muito ruim. Eu acho que pode dar muito certo você criar toda uma base científica tecnológica, vai ser bem da hora. Tipo um Batman Dark Knight, olha que da hora. Entendeu? É. A armadura não vem de Deus, né? Ela é construída e tal, né? É, ó, entendeu? Pode ser. Não, sim, pode ser. Mas as artes conceituais do carinha lá que ajuda eles, eu não lembro o nome. Não tem um... Alpha? Não, o da tela, que era a sua cara. Zordon. O da tela é ótimo, né? Não é uma tela. Tela. É um cilindro, né? Então, tá muito alienígena isso, cara. Já saiu no Japão, mas não saiu nos estúdios americanos ainda, do Power Ranger Dino Charge. Ao episódio em que eles unem todos os Rangers de dinossauro, eles unem num combate. O primeiro Power Rangers, o Power Ranger Dino Thunder e o Power Ranger Dino Charge. Cara, eu tô muito ansioso pra ver isso, só que só fizeram isso pelos estúdios japoneses. Ah, é, que tem a versão japa, né, que depois sai a versão americana. É. Ah, mas sai, é só se esperar. É, provavelmente em julho ou em agosto desse ano. Sai sim. É, eu tô vendo, não tem textura mesmo. Eu tenho uma dúvida sobre Power Rangers que vocês falaram um pouco antes, sobre morfadores, se é mais fraco ou mais forte, isso tudo. Cara, qual é a diferença dos morfadores? Quem me explica isso? Eu realmente não sei. Eu tô aqui com o coração aberto. Um traz um colã mais resistente, outro um colã mais. Não, mais na verdade. Bom, assim, o Kira deve saber mais que eu, né? Mas pra mim é uma. Tem que renovar. Você precisa vender um morfador novo. É, exato. A criancinha fala, mamãe, eu já tenho esse, eu quero o novo. Exato. Tem que vender, né? É tipo, você dá aquele upgrade na sua placa de vídeo. Mas no fundo é tudo igual. É o mesmo motivo de saírem novas pokebolas até hoje. Que importa é mandar 10. Não, compara com pokebola, porque cada pokebola tem uma sua função. Utilidade diferente. É verdade. Já era. Existem pokebolas que funcionam melhor com pokémons que sejam pesados. Existem pokebolas que funcionam com pokémons carinhosos. Cara, você sabia que os pokémons, eles têm sentimentos no jogo, dentro do jogo? Tem. Legal, virou pokémon isso agora. Isso muda a forma de evolução deles? Eu sei, é um saco fazer o Pichu evoluir. Richard. Mas vocês ainda não me explicaram. Eu quero uma explicação dentro da série. Fala, Kira. Tipo, isso não pode ser considerado verdade, mas todos os fãs consideram. E é meio que uma teoria. Ah, tá. Porque saiu um episódio especial filler no Power Rangers Dino Thunder, que eles encontram uma máquina alienígena que conta pra eles a história dos Power Rangers do início ao fim. Ué, da hora. Que sabe que... cortei, mas... Desculpa. Só teve isso pra comemorar, né? Que acho que... 500 episódios, né? É. É, isso aí. E nesse episódio... Nesse OVA... Vamos dizer o OVA... a máquina diz... Que o legado dos Power Rangers é eterno. E que a força do que os Rangers que chegou pela primeira vez nos Power Rangers é uma força alienígena especial que é canalizada dentro de equipamentos que transformam toda a energia em roupas, em armas, essas coisas. E você precisa meio que criar um morfador que suporte o nível de energia que você quer liberar, entendeu? Entendi. Então o morfador, ele é mais fraco, ele suporta um nível menor de energia, né? Que consequentemente, depois que eles ficam transformados, eles ficam mais fracos do que com o outro morfador. Agora entendi. Realmente, na série faz um pouco sentido, sim. Viu? Que é uma visão menos mercadológica da coisa. Não, exatamente. Agora a realidade é porque eles queriam vender, óbvio, mas... É, tem que renovar uma hora... Mas né? Não pensa por esse lado. Não, sim. Aliás, eu acho que o Kira sabe melhor que eu, porque eu só fui ler hoje só. Mas que tem um conceito novo na série, que é a Morphing Grid. Não é isso, Kira? Que é essa rede, né? Uhum. Então, que eu acho que eles, pelo que eu li, que eles vão usar isso num filme novo. Essa Morphing Grid. Tipo as árvores do Avatar? Isso, é uma conexão de força que os Rangers usam, entendeu? Que é da onde que eles pegam os poderes deles. Legal. Morphing Grid, acabei de ler aqui. Tipo, ativa o morfador, faz download da armadura. Isso. Exato. Aí, se fosse no Brasil, porra, 30 minutos pra baixar a armadura. E agora? Aqui o Ranger não pode ter pressa, né? Aqui vai ser... Agora vai na porrada até chegar a armadura. Porque eu sempre achei bizarro, sempre, mas isso aí é só porque eu sou chato, né? Mas que eles sempre sabiam fazer aquele movimento de morfagem juntos sem nunca ter visto antes, né? Então na primeira vez que eles vão morfar, todo mundo sabe já como é que faz. Mas ninguém aprendeu, entendeu? Não. Teve uma aula antes, né? Já sabem, já. No começo era bem simples, né? Só esticar os braços. É, isso. Morphing time, é só esticar o braço com o morfador. Aí você vai no Mystic Force e é uma mímica, praticamente. Até aí ainda vai, cara. Agora pega, da onde que todos tiraram a ideia de virar de costas pra explosão assim na hora? Não tem um que se assusta assim, fica, eita! Não, todo mundo vira e faz uma pose bacana, sim. Faz uma pose bacana, não, entendeu? É muito bacana essas coisas. E que eles já sabem como fazer sem nem aprender antes. É muito download, né, completo mesmo. Já vem com movimento de tudo já. Como usar as armas já, como chamar os Zords, é bem interessante. Em falar nisso, eu quero ver como é que eles vão fazer no filme aquela cena que eles juntam todas as armas e dão um mega tiro. Que isso vai ser foda. Vai ser da hora. Mas, ou não. Então, olha... Eu quero que seja. Pelo dinheiro que tá sendo usado, tem que ser muito bom, entendeu? Vocês falaram uma parada interessantíssima, né? Sobre o dinheiro gasto no todo. E eu tô pensando aqui, cara, pela imagem pela concept art do Zordon, cara, se o dinheiro for bem aplicado e eles fizerem uma produção, a super produção, né, cara, vai ser um filmaço. Eu acho também, que eu acho que tem tudo pra dar certo. O Zordon, os trajes high tech deles, feito pelo Tony Stark, né? Que eu acho que devia ter. Pelo Stark Industries, né? Que eu acho que devia ter aí um crossover, né? Porque como se fosse tudo da Disney, seria fantástico. Que eu amo. Ia fazer um crossover legal aí. Exatamente. Então deve vir, cara. Porra, apesar da gente não ter... Uma coisa interessante, né, cara? A gente não tem nenhuma informação sobre nada do filme, sobre roteiros, sobre nada. E o filme seria lançado o quê? No mês que vem? Seria lançado em julho, né? Julho, né? É que se já tivesse saído muita coisa agora, acho que ia dar uma esfriada. Eles vão deixar pra se lançar faltando 2-3 meses. É, eu acho que lá pra julho, talvez na Comic Con, não sei se... Acho que no final do ano a gente tenha um primeiro trailer, por aí. Eu acho que antes um pouquinho. O teaser deve sair em julho, agosto. Mas o trailer mesmo, sim. Um trailer, 3 minutos. O trailer lá em agosto, né? Lá em novembro, dezembro mesmo. Eu acho. Parando pra reparar, nem saíram tantas concept arts assim. Não, tem a do Zordon, tem a do Megazord lá. Tem a da sala de comando. Então. É, acho que só. E as fotos do set só. E agora tem uma teoria da Rita Repulsa ser Ranger Verde. É interessante essa teoria, porque pelas fotos dos sets, que ela já apareceu com dois trajes diferentes já. E um é o verde, né? E o outro é um que eu não lembro qual é. Mas é uma teoria bizarra, não sei. Agora é esperar pra ver. Um traje é o verde e o outro é um traje preto. Aí, não sei se como é. Às vezes, ao invés deles criarem um Ranger Verde, ela se torna o Ranger Verde, sei lá. É, vai quebrar toda uma mitologia, né? Vai do roteirista isso aí. Os roteiristas são bons. Não sei. Mas não sei. Pra mim, quebra a mitologia. Eu quero saber uma coisa. Vai ter Monster of the Week? Vai ter um monstrinho aleatório que eles vão matar antes de chegar no chefão? Eu acho que vai ser mais bem construída essa história. O monstrinho vai cair, vai explodir, vão jogar o bagulhinho lá pra ele crescer? Não, é... o cajado, né? Da Rita. É. Eu acho que vai ser algo melhor construído, não sei, né? Mas deve ser bem feitinho. Mas entre Power Rangers e, mas sei aí... lá, qualquer outro Tokusatsu, Power Rangers fica... Prefiro Lion Man. Lion Man é a transfiguração de um jovem guerreiro que sozinho luta contra todo o mal. Lion Man? Puta, Lion Man é difícil, é. Né? Qual que tinha o Gildar? É o Changeman, não? É o Flashman, Spectreman, né? Spectreman. É, Spectreman. Spectreman. É o melhor, cara, é o melhor. O Dr. Gore. Eu sou mais os Power Rangers mesmo. Não, realmente, cara, de qualidade, de tudo assim, o melhor é os Power Rangers. Sim, é. Power Rangers segue uma história e tal. Mas nenhum vilão é melhor que o Dr. Gore. É, e nenhum vilão tem o melhor objetivo. Meu objetivo é a conquista! Nem a melhor peruca. A ideia da Lionsgate é fazer de Power Rangers uma franquia... que ela consiga ganhar dinheiro, então tem que dar certo. O Horaz acabou, né? Acabou. O Divergente acaba no ano que vem. Que bom, né? Então... Divergente não acaba esse ano, não, com o Convergente? Não. Teve a parte 1 e vai ter a parte 2. Ah, essa coisinha frescurinha que eu acabei. A mania hoje é o... Porque a mania hoje é o... Aqui, descobri uma teoria aqui que sobre a Morphin Grid. No Power Rangers Ultra Veloz, os Rangers eles não conseguem acessar a Forma Ranger porque a Morphin Grid que liga, que tá ligada a eles, tá com defeito. Então, existe uma teoria de que a Morphin Grid toda possa ser destruída e que não exista nunca mais nenhum Ranger. Ó, interessante essa teoria. Deve ser uma chave mestra pra caso eles queiram acabar com a série, sem dando uma explicação, falar, destruíram a Morphin Grid, acabou o tempo. Já acabou. Daqui uns anos eles trazem de volta, não, aqui tinha uma parte ali isolada, que aquela ali não acabou, não. A Morphin Grid é uma corrente de energia num vácuo no universo que tá ligada... É tipo a força. É tipo a força, só que é algo mais físico. É tipo a força, só que ela dá a força de verdade. Tipo, a Morphin Grid é um rio com uma corrente que você simplesmente entra no rio, se molha e sai. Ou seja, você pega um pouco da energia da Morphin Grid e uma hora ela acaba. E a força, você só consegue desviar o caminho do rio. Você faz uma barragem. É, pode estar traçando de Star Wars e Power Rangers pra poder acabar com a série. Eu com qual delas, né? Qual delas? Se for produzida pelo George Lucas, já sabe qual que acaba, né? Pois é. Mas Power Rangers, 23 anos já. E quanto der dinheiro pra Disney, ela vai ficar fazendo ainda. Aliás, que não é dela mais, né? Pela Netflix, eu acho. Não sei. A Netflix, isso mesmo, acabei de lembrar, a Netflix comprou direitos de produção de Power Rangers. E eles já estão produzindo o Power Rangers que vai lançar ano que vem. Eles já estão produzindo o que vai ser lançado ano que vem. É o Power Rangers Ninja Steel. Protect. Ninjas de Aço. Era da Disney, passou pra Nickelodeon, agora tá com a Netflix. Eita, você vai passando, não, quero não, fica você. Não, fica você, não, fica você. Será que o Power Rangers vai sair pra TV? Ah, deve sair. Deve ficar só no streaming. É, daqui será a pouco que... nem TV vai existir mais, vai ser só streaming mesmo. Será que se sair da TV ele melhora? Faz uns 10 anos que você não assiste pra você dizer se tá bom ou não, beleza? É que eu fui assistir uma cena aqui e vi um dinossauro sem textura e eu parei. Eu também vi um dinossauro sem textura, cara, e é de 2016. Hora de morfar! Mastodonte! Pterodáctilo! Triceratops! Tigre-dente de sabre! Tiranossauros! As armaduras é uma coisa que estão tentando trazer pro Power Ranger desde aquele primeiro filme, que já não é mais um colã, é meio que uma armadura de plástico. Pô, aquele filme lá é histórico. Eu vi no cinema esse filme. O filme é muito bom, eu assisti várias vezes. Mas não era mais o colã, era um bagulho de plástico. Não era. Sei lá. Era um traje mais mecanizado, parecia, não sei, uma coisa mais forte. Isso, e tentaram trazer isso agora. Será que dessa vez vai rolar? Ou vai ficar muito Homem de Ferro genérico, igual muitas coisas ficaram? Isso aí provavelmente não vai mudar. É, assim, muitas das coisas estão ficando muito Homem de Ferro. O Robocop ficou muito Homem de Ferro, não ficou tão legal. Sei lá, eu tenho medo. Não, o filme é bom, mas o legal do Robocop era que ele era durão e tal. Mas Richard, que isso aí funcionou lá em 82, entendeu? Hoje em dia já não funciona mais. Mas o filme ainda é bom hoje. Então, mas você quer assistir um novo Robocop truncado? Não é legal ver isso hoje em dia. Tô olhando aqui, o Power Rangers Samurai tem 8 aberturas diferentes. Nossa. É porque quando colocam o novo Ranger, vai fazer uma nova abertura. É por isso que o SPD deve ter umas 20, porque tem vários Rangers novos que aparecem. Mas não, porque os Rangers eles aparecem vários de uma vez só, não é de um em um, pelo menos. Não, mas tem o cachorro que vira Ranger, tem a gata que vira Ranger. Mas ela foi Ranger por um dia só, então ela não entrou na abertura. Ah, é? É. Não, o que eu achava mais legal é que quando o cachorro era Ranger, que ele não tinha focinho, né? É, entendia. Era bem interessante, porque só para Rangers pra te proporcionar essas coisas, né? Não, incrível. Mas veja pelado, é que ele é totalmente transmutado. Lembra do filme? O moleque era pequenininho, virava Power Ranger e ficava grande, adulto. Nossa, sim, o Justin lá no Turbo, né? Que ele crescia, né? Uhum. Ele tomava bomba, né? Ele crescia e depois ele murchava. Crescia, murchava. Então, é a transformação. Você fica daquele jeito quando você vira Power Ranger. A Morphin Grid deve ter uma alteração genética. Só troca o corpo do cara ali, troca. Mas... Porque, tipo, nosso corpo são células e elas podem ser moldadas e mudadas de lugar a bem favor de quem tiver poder pra fazer isso, né? A favor do roteirista e do estilista. É, mas mano... O uniforme do Ranger Shadow é incrível. É sem dúvida o uniforme de Power Ranger mais bonito que existe, cara. De qual série? Do Cachorrão, pô. Temporada. Ah, do Cachorrão, desculpa. É que o Shadow já me foge, que a gente já não lembro mais quem é quem. A espada dele, que é uma espada velha e enferrujada, que quando ele tira, a espada dele vai ficando nova. É da hora mesmo. Eu curti. Que eu acho que a SPD foi o mais legal que eles já fizeram já. É muito madura aquela narrativa. Putz, não tinha como esse focinho caber no capacete. Não tinha. O focinho é maior que o capacete. Era só ele não virar Power Ranger, né? Acho que era mais fácil. Uma coisa que me chateia em Power Rangers. O quê? Porra, cara, desde o primeiro Power Rangers até o mais novo, ou até o filme, no caso, né? Todas as armaduras são fodas, todas elas, cara, todas elas são fodas. E, porra, cara, eu acho que isso é tão mal aproveitado, cara. Não, claro, tem toda a parte clássica da série, da galhofa e tal, mas eu acho, assim, é uma visão mais particular mesmo. Vocês acham que se essas armaduras fossem vistas em outros formatos, em outros conceitos, em outros tipos de história e outras mecânicas, vocês não acham que elas seriam mais maneiras? Fica a pergunta. Cara, aí que tá, eu gosto muito do Colan, cara. Gosto muito do Colan. Não, a mesma armadura, do jeito que ela é. Só que sair do Power Rangers e levar, sei lá, pra, vamos usar exemplo atual, pra Guerra Civil. Pra toda aquela realidade do filme, né? Pra levar, sair um pouco da galhofa da série do Power Rangers e levar pra uma coisa mais séria, mais real, assim, que eu, mais então, ou menos. Mas não é Power Rangers isso, né? Sim, mas é o que já eu tô... Já foge. Sim, é porque as armaduras, cara, todas elas são muito fodas, cara. Tipo, você sai uma série nova de Power Rangers, a parte que você mais fica preso, tá, tem história, tem enredo, tem, enfim, mas a parte que você mais fica preso é a armadura, cara, porque todas elas são muito bem feitas. E eu acho que não, no filme que todo, eles vão fazer isso direitinho. Todo o investimento da série vai nas armaduras, cara, porque é o que mais vai aparecer em cena. Não, cara, tem uns Zords assim que você olha... Mano do céu. Tem uns Zords que não tem textura, tem, cara. É uma caixa de papelão isso aí. Não, peraí. É. Textura é o pior. Antigamente o Zord era de papelão mesmo. Eu sei, cara. Eu já vi o Zord amassado e você vê a dobra do papelão no bagulho. Mas as armaduras são muito fodas, cara. Puta. Todas elas são... muito maneiras. Eu fico até meio triste, né, por os caras fazerem uma coisa tão bem feita pra... Não chora, não. Não vou chorar, não. Não chora. Eu descobri... Olha, acabei de descobrir por que que no Power Rangers Turbo o menininho cresce. Por quê? Porque eu acho que não eu... tinha dublê pro tamanho dele. Não. É que eu... É uma boa explicação. O Kira sabe disso, mas até Power Rangers Força Animal, acho, as cenas de lutas, que elas eram pegas da versão Japa. Que na versão Japa... Eles não regravavam. Não. Eles usavam a mesma cena. Economia mesmo. Eles só regravavam a cena com as pessoas. Humano, é. E... que na versão Japa do Power Rangers Turbo, o azul é um cara normal mesmo, entendeu? Um adulto. E no que na versão americana quiseram pôr um molequinho, uma criança, entendeu? Aí tiveram que fazer crescer pra ele ficar adulto que nem a versão Japa. O próprio Mind Morphin, o Ranger amarelo, não tem peito, porque na nem versão saia. Japa... Isso, que nem saia, porque na versão Japa ele era homem. Sério? É, homem. Porque na versão americana era uma japonesa mulher, entendeu? Mas ninguém percebia isso muito fácil. Nossa senhora. Eu tô no Viacura, o Rei. O Vitor. Eu. Você já viu Power Rangers Super Mega Force? Já ouvi falar. Coloca no Google aí. O uniforme deles. Coloca no Google aí o uniforme deles. Você vai me fazer vomitar arco-íris, né, cara? Eu já disse que eu acho muito foda os uniformes dele. Agora o cara vai me recomenda. Caralho! Olha, esse aqui é foda, hein? Temática pirata, mano? É não, né? É. Puta, sei cara, lá, é meio... Véi! Não, é meio temática... Esses Rangers do Super Mega Force, eles encontraram uma chave que acessa a Morphin Grid, permitindo qualquer um deles se transformar em qualquer outro Ranger que já existiu. Isso é bem legal. Aí eles pegam o bonequinho, né, e ativam o poder. Legal. Que maneiro. Pô, muito maneiro, cara. É uma ideia muito interessante essa aí. Pra mudar um pouco, né? Sair do mesmo normal, né? É interessantíssimo. Mas você tem 20 anos de uniformes pra acessar aí. É muito, muito interessante. É a temática pirata mesmo, cara. Porra, que maneiro. Mas o melhor capacete de Power Ranger pra mim ainda é aquele que o visor é a boca do lobo. O lobo místico. O lobo lunar. Isso, lobo lunar, não é? É muito bom. É. Eu só lembro o nome dele, Merrick. Que é um nome que eu acho um nome muito, muito, muito foda. Ah, véi, puta, mesmo. Ele tá, o Kira, que ele tá gordaço agora, quer ver? Vou te mandar uma foto dele. Engordou pra caramba. O que vocês acham que vai ser esse filme? E vai ser muito bom ou vai ser muito ruim? Cara, eu acho que vai ser muito bom. Pra poder bater de frente com os filmes que tem hoje em dia, cara. Os filmes de cinema estão num patamar muito extraordinário. E eu acho que eles não estão dando bobeira, não. Você acha que eles vão conseguir fazer um filme sério de Power Rangers? Eu acho que vai ser um Dark Knight, eu acho. Vai ser assim, tudo vai ter uma tudo vai ter um porquê. Entendeu? O traje veio daqui. A Morphin Grid é isso. Ela dá isso de poder. Tudo vai ter uma lógica. Nada de graça. Eu acho que eles vão usar tudo o que já foi implantado na série, né, pra explicar tudo em uma coisa só, vão juntar tudo, vão organizar direitinho, e vai... Cara, eu nunca fico otimista pro filme, mas eu tô otimista pra isso. Gostei. Eu nunca fico otimista... Senti firmeza. Eu nunca fico otimista porque se for uma merda foda, eu já... tanto faz. Era ruim mesmo, né? Eu não esperava nada mesmo. Eu tô otimista pra esse, cara. Esse... Realmente... Depois desse papo, eu tô botando um pouco mais de fé no Power Rangers mais crível, mas... Putz... Sei lá, Power Rangers pra mim ainda lembra muito Galhofa. Então, mas a Galhofa não vende pro público em geral, entendeu? Ninguém vai pagar ingresso pra assistir faíscas e papelão e não, CGI ruim, vai entendeu? Ter, cara. Com certeza. A armadura é de metal agora, cara. Não tem como não ter faísca. Ah, tá. É boa. A faísca vai ter, mas vai ser mais bem feito. É, entendeu? Mas eu acho que vai ser uma coisa muito mais sóbria. Sem muito carnavalesco, que nem a série. Cara, não. Eu vou compartilhar pra vocês uma coisa que uma visão que eu tô tendo agora. Então, vou botar aqui a concept art, né, das armaduras e tal. Olhem essas armaduras, peguem qualquer Ranger aí, vocês for da preferência de vocês. A Rosa, imagine... né, que é mais gostosa, né? Ah, tudo bem. Imaginem esse Ranger lutando contra... vocês assistiram Civil War, não assistiram? Sim. Então, imagina esse Ranger no lugar do Homem de Ferro, lá naquela luta contra o América e o Invernal. Cara, imagina isso. Então. É nesse nível que eu quero que o filme seja, tá ligado? É nesse nível. Uma armadura Stark aí, ó. Praticamente... Tem até um reator Ark no peito. Exato, tem até o Ark Reactor no meio. Pronto, perfeito. Cara, se for nesse nível, puta... Eu só acho que eles não precisavam dessa boquinha no capacete. Ah, é charme. Concordo. Concordo, mas não morro não. Acho que é uma tradição, vai ter a boca sem usar, entendeu? A boquinha que não se mexe, eles falam balançando a cabeça. É mais ou menos isso. Não, mas que é legal, tem a moeda do poder embaixo, tem o losango no meio. Respeita... Mas inova, entendeu? Acho bem interessante. Exatamente. Acho que se for botar uma frase nesse cast, a frase tem que ser respeita, mas inova. Aí. Isso aí. Fica a dica, Richard, viu? Vai ficar na descrição. É um público novo, com uma geração nova, não dá mais pra ser... Galhofa. A série existe porque a série é pro público infantil mesmo, e... né? Mas o filme tem que... Ó, só pelo preço dele tem que render muito. Pra se pagar, então... Tem que atingir o público velho, eu, você... É, o problema é que você fala, pai, vai ter um filme dos Power Rangers, vamos ver. O quê? Aquele bagulho zoado? O pai, nossa, aquela merda de papelão, entendeu? É, tipo isso, tá maluco? É, e numa era onde tem realidade virtual, você não pode lançar um filme com um preço tão alto, né? Porque, enfim... Você não pode lançar um filme por um preço tão alto e só fazer galhofa, né? Você tem que. Não, tem que ter uma mente americana, isso aí, digamos. Tem, capitalista. Então, eu acho que é isso. O filme inova, mas respeita, e tem que ter o Tommy como Stan Lee. Tommy, sim, o Tommy como Stan Lee e o Butler School como cena pós-crédito. É isso aí. Caraca. Tem que ter os dois, porque eles estão... Mas deve ter, porque eles são do roteiro original, da história original da Lenda dos Anjos, então... Então, mas pelo elenco eles não estão não. É, bom, até agora, né? O elenco escalado, eles não estão, só se... Não, mas se tiver uma cena deles, tipo, na lanchonete lá comendo... Porra, cara, aquele não é o cara lá que a gente conhecia... Pra mim, a cena de entrada do Book do School numa série de Power Rangers é no Perdido no Espaço, no Space, que é muito foda. Que o Andrew, né, ele é um alienígena. Ele parece um humano, mas ele é um alienígena, que ele tem um cabelão lá, grandão, na bunda, com as roupas prateadas. Daí o Book School passa um olhando esse meio todo, eles olham pro outro e falam, esse cara é estranho. O Book School vão na mesa dos Rangers tirar satisfação, aí os Rangers falam assim... Ele é de fora. Então, mano, sim, entendi. É muito engraçado, velho. Tomara que desça. Mas isso tudo vai depender do sucesso do filme. Que já é garantido, né? Porque, pelo amor de Deus, é Power Rangers.